Salvador, boa noite. Bom dia, eu sou Mike Yankee Juliet. Chega, Mike Yankee Juliet. Nós estamos parados aqui no portão 9 e já coordenado com a empresa, solicitamos tiro dos motores em marcha lenta por 8 minutos. Gente, reporte ao término. Portaremos. Controle Marcelo, bom dia, voo 934. Bom dia, voo 934, para as condições. Estimando o pouso 0508, chamaremos o liberado. Obrigado. Salvador com licença, informa o término dos giros e motores do Mike Bianchi Juliette na posição 9. Muito obrigado, bom trabalho. Frequência livre, boa noite, Mike Bianchi Juliette. Salvador, Mike, Trigo, prossiga. Mike, Trigo, que solicita autorização de reboque da ponte 10 até a remota posição 3. O destino? É a remota posição 3. Sente autorizado o reporte ao término. Copiado, Mike, Trigo, obrigado. Salvador, boa noite, boa no 476. 476, boa noite, chegada Mari. Vê se mantém a 2000 pés, ajuste 1-0, 1-2, reporte localizador. Desce para 2000, 1-0, 1-2, vai reportar no localizador, 1-476, possível, yes. Salvador. Gol 1817, ciente da informação Delta. 817, prossiga. 817, solicita cópia da autorização para Guarulhos, nível de voo 380, solicita modificação para nível de voo 400. Te aguarde cópia. Tem. 817, na escuta? 817, prossiga. Centro Recife afirma ter apenas o nível 300 disponível. Pronto para cópia? Pronto, prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 300, via Upper Zulu 14, até Groove, Upper Zulu 16. Saída da El, Leda, Krat. Decola da 10, curva direita, controle 119.35, aciona 5030, coteja. Da El? Da El, Leda, Krat. Autorizado nível de voo 300 para o voo 1896 para Guarulhos via Upper Zulu 14. Após Proof, Upper Zulu 16, saída da El, Leda, após Crack. Decolagem da 10 com curva à direita, controle sábado 119.35, transponder 5030. 1897, cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Para pushback sonamento, 1897. Gol 7-1-4, corrigindo gol 1-4-7-6. O procedimento solicitado foi LS Yankee da pista 10? Negativo, LS o uísque sente autorizado. Desse mantenha 2.500 pés, ajuste 1.012, informe passando 3.66. Após etapa, vou em 3.66. Gente, voa 3.66, 1-4-7-6, descendo para 2.500. Vai informar bastante.